Sou Ceará, motor boladão, tá ligado, sangue bom. Sou vozão, sou alvinegro, o terror do Castelão. Se liga o que eu vou te dizer, preste muita atenção. O bonde da Ceará, amor, não dá mole pra alemão. Esculacho de ponta a ponta, fazendo o estádio tremer. Preto e branco é que sacode, é 100% lazer. Na humildade, vou te falar, nosso bonde é pesadão. Mas se tu quer conhecer, Ceará, amor, só tem irmão. Não adianta, quem manda é nós, somos a maior do estado. Ceará, amor, já tá bolado, é o terror do estádio. Sou alvinegro, vou te dizer, o comboio tá formado. O meu galerão é esse, é o mais considerado. Sou Ceará, amor, tô boladão, tá ligado, sangue bom. Sou vozão, sou alvinegro, o terror do Castelão. Sou Ceará, amor, tô boladão, tá ligado, sangue bom. Sou vozão, sou alvinegro, o terror do Castelão. Se liga, mané, é a Ceará, amor, na parada. Sou Ceará, motor boladão, tá ligado, sangue bom. Sou vozão, sou alvinegro, o terror do Castelão. Se liga o que eu vou te dizer, preste muita atenção. O bonde da Ceará, amor, não dá mole pra alemão. Esculacho de ponta a ponta, fazendo o estádio tremer. Preto e branco é que sacode, é 100% lazer. Na humildade, vou te falar, nosso bonde é pesadão. Mas se tu quer conhecer, Ceará, amor, só tem irmão. É nós, somos a maior do estado. Ceará, amor, já tá bolado, é o terror do estádio. Sou alvinegro, vou te dizer, o comboio tá formado. O meu galerão é esse, é o mais considerado. Sou Ceará, amor, tô boladão, tá ligado, sangue bom. Sou vozão, sou alvinegro, o terror do Castelão. Sou Ceará, amor, tô boladão, tá ligado, sangue bom. Sou vozão, sou alvinegro, o terror do Castelão. Se liga, mané, é a Ceará, amor, na parada. Nós de novo.